imaginar ela saindo pra jantar e outro carro indo buscar o que não é mais meu. Outra mão tocando o seu corpo, outro beijo arrancando da sua boca o gosto que era meu. Dói de imaginar outro contato com nome de amor no meu lugar. E toda vez que eu for beber vai ser pensando nela. E a cada dose que descer na goela vai derramar mais esse amor em mim. E toda vez que eu for beber vai ser mesmo por ela. E quando alguém tocar no nome dela, meu nível de saudade vai subir. Sei que tem muitas por aí, mas só ela serve pra mim. E só ela, meu gatinho, ó. E dói imaginar ela saindo pra jantar e outro carro indo buscar o que não é mais meu. Outra mão tocando o seu corpo, outro beijo arrancando da sua boca o gosto que era meu. E dói de imaginar outro contato com nome de amor no meu lugar. E toda vez que eu for beber vai ser pensando nela. E a cada dose que descer na goela vai derramar mais desse amor em mim. E toda vez que eu for beber vai ser mesmo por ela. E quando alguém tocar no nome dela, meu nível de saudade vai subir. Sei que tem muitas por aí, mas só ela serve pra mim. Sei que tem muitas por aí, mas só ela serve pra mim. Você tá doido? Bom demais! Valeu, gente!